Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Com muita alegria, com muita satisfação, iniciamos mais esta edição do programa Lux Esotérica, que com o patrocínio dos associados da Loja Esotérica Virtual, com todos os seus simpatizantes, com vocês, ouvintes que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. A todos vocês também que estão me acompanhando nas gravações, aqui da internet, a qualquer momento do dia ou da noite, estamos sempre à disposição de vocês, ouvintes, e muito gratos pela audiência, pelo prestígio. Estamos levando com vocês, ouvintes, um curso de introdução ao esoterismo, à teosofia, no seu primeiro nível, tratando, caros ouvintes, de temas fundamentais, temas da espiritualidade humana, pois o homem, caros ouvintes, o ser humano, acima de tudo, é um ser espiritual. O espírito, caros ouvintes, domina a matéria, o plano espiritual precede, está antes de tudo o que acontece aqui no mundo. É por isso, caros ouvintes, que nós temos que estudar esses temas, porque antes de sermos seres materiais, nós somos seres imateriais, nós somos seres que advêm das dimensões superiores, e é por isso, caros ouvintes, que o nosso estudo está realmente abordando com vocês esse tema realmente fundamental do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, que são os planos e os veículos de consciência, caros ouvintes. Porque essa temática que nós começamos a abordar essa semana, ouvintes, é um tema que ou o esoterista, o espiritualista entende, ou então ele fica perdido nessa temática da espiritualidade. Pois realmente fica uma coisa muito indefinida quando a religião menciona o espírito, menciona a alma, menciona os seres que não estão mais aqui no plano físico, e nós ficamos nos perguntando aonde, caros ouvintes, estão essas pessoas, aonde é que estão essas influências invisíveis, de onde elas provêm, como nós podemos saber o que está à nossa volta, a qualidade dessas forças, dessas entidades, dessas pessoas, desses seres que estão ao nosso redor, como saber, caros ouvintes, a respeito disso. E o tema dos veículos de consciência e dos planos de existência é realmente, caros ouvintes, o beabá desse assunto. Vamos com ele com muita calma, pois nós realmente não estamos levando esses temas para aquelas pessoas que já o sabem, mas sim para aqueles que estão ouvindo este tema pela primeira vez e precisam compreender desde a base, desde a raiz, esse tópico. E com certeza você que já conhece esse assunto, caro ouvinte, também pode me ajudar fazendo uma boa vibração, enviando suas boas vibrações para que eu consiga ter sucesso, meus amigos, nessa transmissão desse conhecimento. Porque, caros ouvintes, quando nós falamos de planos de conhecimento, nós obviamente estamos criando uma estrutura mental que nos permita compreender exatamente os diversos níveis da espiritualidade que estão à nossa volta. A espiritualidade, caros ouvintes, o plano espiritual está aqui, está agora, fora de nós, dentro de nós, ao nosso redor, mas ele tem níveis, né? Então, quando nós falamos planos de consciência, ouvintes, imaginem a primeira imagem que vocês devem criar na mente de vocês para vocês compreender esse assunto é uma prateleira, caros ouvintes, com os seus compartimentos. E se vocês mantiverem em mente, caros ouvintes, que nós, seres humanos, aqui na terceira dimensão, nesta prateleira que vocês estão imaginando exatamente nesse momento. Nós estamos na prateleira inferior, no segmento inferior desses níveis, desses compartimentos. Então a matéria, caros ouvintes, é o nível mais denso, é o ponto máximo da solidificação da substância primordial. Nós devemos manter sempre em mente que acima de nós existem outras dimensões, existem outros planos, existem outras e mais elevadas frequências, caros ouvintes, que nós também recebemos essas frequências, nós também atuamos nesses níveis, mas os nossos sentidos não abarcam esses planos, caros ouvintes. Não creiam, caros ouvintes, porque isto é um erro, que o limite do que há para ser percebido é o limite dos sentidos que vocês possuem. A nossa audição, caros ouvintes, a nossa visão, a nossa percepção da natureza, o nosso tato, paladar, o olfato, eles são limitadíssimos se nós realmente tivermos como pano de fundo, caros ouvintes, o grande espectro de energias que existem no universo. Hoje a nossa ciência sabe muito disso. Nós estamos rodeados de aparelhos que funcionam com energias e com frequências invisíveis, e nós só acreditamos que aqui do meu lado, por exemplo, existe um aparelho de TV que está desligado, obviamente, para mim fazer o programa. Mas eu sei que se eu ligar esse aparelho, eu estarei captando aqui sinais de TV, que são frequências de rádio. Essa televisão minha que está aqui ao lado está conectado com um receptor de satélite, caros ouvintes, uma mini parabólica que está recebendo sinais diretamente de um satélite que está geoestacionário sobre um ponto do equador do nosso planeta, e de lá ele emite frequências na casa dos gigahertz, ou seja, são ondas de rádio que vibram bilhões de vezes por segundo, por isso que são chamadas gigahertz. Então eu posso captar aqui imagens que são geradas no mundo todo, são transmitidas a esse satélite e são captadas por uma antena parabólica, e então o aparelho faz a decodificação desses sinais, que já são sinais codificados digitalmente, e aí eu tenho aqui mais de 200 canais de TV à minha disposição. Agora, caros ouvintes, vocês têm que estar conscientes que o nosso ser também funciona dessa mesma maneira, ouvintes. Ou seja, se nós ligamos um celular, ele capta sinais telefônicos, sinais de rádio, de telefonia. Se nós ligamos um rádio, nós captamos as frequências de rádio. A televisão tem as suas frequências, as parabólicas têm as suas frequências. Os nossos computadores, caros ouvintes, funcionam baseado numa tecnologia que confia 100%, caros ouvintes, das suas funções na frequência vibratória dos cristais, caros ouvintes. Cada computador que está funcionando nesse instante, que está conectado aqui na minha frequência, ele tem dentro de si uma parte dos seus circuitos que é chamada de clock, ou seja, é um relógio. Então esse relógio, caros ouvintes, ele acerta as frequências dos cálculos do computador, pois há tempos atrás os cientistas descobriram que se uma corrente elétrica for administrada em um cristal, em um determinado tipo de cristal, no caso é o quartzo, né? Então o cristal, caros ouvintes, ele retorna uma frequência que é sempre igual, é uma frequência fixa. E isso, caros ouvintes, é que permite a um computador fazer milhões e milhões de cálculos simultâneos a cada segundo, porque ele confia que os sinais elétricos então terão uma frequência correta. E aí, caros ouvintes, está a outra chave para nós entendermos esse assunto. Da mesma forma que vocês imaginaram as prateleiras, caros ouvintes, onde na prateleira mais baixa está o plano físico e na superior estão os planos espirituais, uma outra maneira de nós entendermos esse assunto é com as frequências, caros ouvintes. Então, os cientistas inventaram escalas das frequências, das vibrações, caros ouvintes, que foram desde o começo chamadas de hertz, né? Então, as frequências mais baixas, caros ouvintes, das vibrações são exatamente aquelas que nós captamos com os nossos ouvidos. Então, a voz de um homem, né, que tem uma voz característica, ela vibra de cerca de 60 vezes por segundo, quando a voz é extremamente grave, até 200 vezes por segundo. Ou seja, de 60 até 200 Hz. E a voz da mulher, que é um pouco mais aguda, ela chega até cerca de 300, às vezes até 400 Hz. Quanto mais aguda a voz, quanto mais agudo o som, maior é a frequência de vibrações por segundo. E o nosso ouvido, caros ouvintes, teoricamente pode ouvir até a frequência de 20 mil vibrações por segundo, ou seja, de 20 mil hertz. E o fato, meus amigos, é que muitos e muitos animais ouvem frequências mais altas do que nós, seres humanos. Existem apitos especiais que tocam um som tão estridente, tão agudo, uma frequência tão mais alta do que esses 20 mil hertz, que nós, seres humanos, não escutamos. Mas os cachorros, os gatos, os outros animais ouvem, e eles então podem ser comandados com esses apitos. E a escala dos hertz, meus amigos, é praticamente infinita. Ela vai subindo, chegando até as ondas de rádio, vão chegando no campo do espectro eletromagnético, da luz visível, vai entrando nas frequências infravermelhas, ultravioletas, que são espectro ultravioleta abaixo das cores que nós enxergamos, e o ultravioleta são as frequências acima das cores que nós enxergamos. Um mero pernilongo, caros ouvintes, ele enxerga muito mais do que nós, e você sabe muito bem que o pernilongo, pelo fato dele conseguir enxergar o espectro infravermelho, ele enxerga naquele ambiente que nós chamamos de escuro, e ele consegue localizar uma pessoa que está respirando ali naquele ambiente, mesmo que ele esteja escuro, apagado para nós, porque um pernilongo, um mosquito, ele enxerga então a frequência infravermelha, e ele localiza a pessoa que está ali, ele vai exatamente onde o indivíduo está, e obviamente isso incomoda muito. E há insetos, caros ouvintes, há pássaros, há animais que enxergam acima das frequências que nós enxergamos, e eles muitas vezes ficam impressionados com as coisas que eles veem, com cores que eles enxergam que nós não enxergamos. As abelhas, por exemplo, conseguem enxergar a substância que elas precisam nas flores através da sua visão infravermelha. Elas enxergam de uma maneira diferente do que nós. Agora, se vocês imaginarem que essas frequências vão subindo cada vez mais, ouvintes, da casa dos milhares de hertz para a casa dos milhões de hertz, aí nós entramos nas frequências de rádio, né? Então, toda vez que vocês veem aí anunciado as rádios que são transmitidas, né, não a nossa aqui que é transmitida pela internet, mas aí os locutores falam em kilohertz, né, que a rádio transmite na frequência de tantos kilohertz, que são milhares de vibrações por segundo. As rádios FM transmitem megahertz, ou seja, em milhões de ciclos por segundo. E aí, por isso que o FM, na frequência modulada, ela tem uma melhor qualidade de som, mas ao mesmo tempo tem um alcance menor. E os celulares que nós usamos hoje, os ouvintes, as frequências de rádio que eles usam, já está na casa dos bilhões de hertz, já são gigahertz, tanto celulares como telefones sem fio, que são usados dentro das residências, já funciona nos bilhões de hertz. Mas há frequências ainda muito superiores a isso, caros ouvintes. Vai aumentando a frequência vibratória, e aí nós chegamos às mais elevadas frequências que os seres humanos percebem, que são os raios X, são os raios gama, e essas frequências são as mais elevadas realmente que a nossa ciência consegue captar hoje. Mas, ouvintes, o que o ocultismo e o esoterismo nos fala é que, além dessas frequências que a ciência consegue registrar com os seus aparelhos, existem frequências muito e muito mais velozes, mais rápidas, ouvintes, e aí sim nós vamos chegando naquilo que nós chamamos de planos espirituais, ou seja, nas outras partilheiras, né? Então, imediatamente acima do nosso nível, caros ouvintes, existe vibratoriamente um outro plano, que é chamado o plano astral, né? E a vibração da substância desse plano é tão intensa, é tão mais rápida do que aqui a matéria física onde nós estamos, que os seres que estão no plano astral, todos os objetos do plano astral, eles coexistem aqui com o nosso plano físico, sem se chocar com nada do que é físico. Porque, como nós temos dito para vocês, ouvintes, nos nossos programas, o átomo material, o átomo físico, na verdade é um grande vazio, caros ouvintes. E é por esse vazio que as frequências superiores passam. Assim como um raio-x atravessa o corpo de uma pessoa e imprime a sua marca numa chapa, então os indivíduos, os seres, as consciências que estão no plano astral podem se deslocar tranquilamente aqui pelo plano físico sem que nós percebamos, caros ouvintes. E muitas vezes eles também não nos percebem. Né? E quando nós imaginamos realmente a partilheira, caros ouvintes, nós realmente estamos não estamos muito longe realmente da realidade, porque a nossa vida física, ela obviamente se processa aqui sobre a superfície do planeta. Só alguns poucos é que vivem, né, por aí enfurnados aí nas cavernas, fazendo suas pesquisas ou fazendo mineração, ou alguns outros que residem em montanhas, em locais mais altos, mas praticamente 99% da humanidade mora sobre a superfície do planeta. Agora, as vibrações do plano astral, caros ouvintes, elas vão muito mais longe do que a superfície do planeta. O plano astral, ele vai desde essa posição onde nós estamos, na superfície, encostando até quase na órbita da Lua, ou seja, até cerca de 300 mil quilômetros de distância. E há inclusive uma semana do mês quando a Lua está mais próximo da Terra no seu perigeu, que realmente é o plano astral do nosso planeta Terra, ele encosta no plano astral da Lua, e aqueles que conhecem sobre esse tema chamado de projeção astral sabem que nesta semana em que o astral da Lua encosta no astral da Terra, é possível inclusive se projetar astralmente até a Lua, coisa que nós pessoalmente não recomendamos, caros ouvintes, porque a Lua realmente não tem nada a oferecer para nós espiritualmente neste momento da evolução. Então essas são duas maneiras de enxergar, caros ouvintes, os planos de existência, como se nós imaginássemos prateleiras, sendo que nós estamos na parte de baixo, no segmento mais baixo da prateleira, e os segmentos superiores são os planos espirituais. A outra maneira de nós enxergarmos isso é na questão das frequências, ou seja, existem frequências tão velozes, na casa dos trilhões e trilhões de vibrações por segundo, que é onde estão os planos espirituais. Uma outra forma que os antigos também usavam era se imaginar uma cebola, né? A cebola que todos vocês obviamente já tiveram em mãos, não sei se é um fruto, se é uma leguminosa, o que é, mas quando você secciona uma cebola, caros ouvintes, vocês veem que há uma série de capas concêntricas na cebola. Então, ouvintes, exatamente esta é uma outra maneira de enxergar os planos. Porque o plano físico, caros ouvintes, seria então a parte mais externa da cebola. Porque exatamente seria a casca, aquela penugem que envolve a cebola, né? Exatamente, que está por fora, seria o plano material. E se nós começamos a descascar as capas da cebola, cada seção, cada capa interior da cebola seria como se fosse um plano espiritual. Porque os planos espirituais mais elevados, ouvintes, eles estão exatamente dentro do processo. Então, essas são maneiras, meus amigos, são exercícios mentais que nós fazemos para poder compreender os planos, né? Também uma outra maneira de nós falarmos a respeito disso seria falarmos de dimensões, né? Dimensões do espaço, né? São necessárias, né, num plano bidimensional, ouvintes, como uma folha de papel, são necessárias pelo menos duas coordenadas para que nós pudéssemos definir alguma coisa dentro desse plano, né? Que seria o comprimento e a largura. E nós que estamos na terceira dimensão, caros ouvintes, nós temos uma dimensão a mais. É por isso que nós não somos seres bidimensionais, mas sim tridimensionais, porque no espaço onde nós estamos, basta nós termos a largura, né? Termos a profundidade e a altura. Então, meus amigos, nós temos a definição da posição de qualquer objeto nesse espaço onde nós estamos com o nosso corpo físico agora. Agora, para vocês entenderem os outros planos, nós teríamos que fazer um esforço, caros ouvintes, para entendermos, por exemplo, a quarta dimensão, ou seja, a dimensão do astral. Nós teríamos que imaginar uma dimensão a mais nas três, né? Além de comprimento, largura e altura, nós teríamos que ter uma profundidade que, na verdade, é relativa à vibração superior que esse plano tem em relação à Terra. E no plano astral, caros ouvintes, a percepção espacial, ela é muito diferente do que nós temos aqui no plano físico. Pois aqui no físico nós temos uma lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Apesar de nós sabermos que muita gente tenta fazer isso. principalmente nos engarrafamentos, nas aglomerações de pessoas. As pessoas se espremem, aquele monte de carro junto, aquele monte de pessoas junto, mas realmente dois corpos não podem ocupar o mesmo ponto do espaço ao mesmo tempo. Mas nos planos espirituais não é bem assim, ouvintes. Começando no plano astral, realmente centenas, milhares de pessoas, caros ouvintes, podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa limitação de espaço que nós temos, ela não existe, né? no plano astral, no plano mental, nos outros planos espirituais, não existe essa limitação. E principalmente não existe a limitação que nós temos aqui na Terra, que é a da distância, né? Eu estou aqui em São Paulo, nós temos ouvintes espalhados por todo o Brasil e também de Portugal, do exterior, que nos acompanham. Temos uma irmã que nos acompanha lá no Canadá, outra que está nos Estados Unidos, e nós estamos afastados fisicamente, porque nesse nosso plano material existe essa separação por distância. A partir da prateleira superior, caros ouvintes, do plano de existência superior, que é o astral, não existe essa separação. A única coisa que faz separação entre as coisas e as pessoas no astral é a qualidade, é a vibração que as coisas possuem, caros ouvintes. No astral basta você saber a vibração de uma coisa, saber a vibração de uma pessoa, ou seja, conhecer o seu nome secreto, a sua vibração secreta, e você se desloca instantaneamente até o local onde a pessoa está. Então, meus amigos, começando pelo plano astral, que é o plano das emoções, saibam vocês que quando vocês pensam numa pessoa, quando vocês têm uma emoção com uma pessoa, no plano astral, vocês mandam essa energia para as pessoas, vocês se unem emocionalmente com essas pessoas ou mentalmente. Ou seja, nós nos influenciamos diariamente no plano astral, que é a emoção, e no plano mental, que são os pensamentos, porque nesses planos, ouvintes, não existe limitação de espaço e de tempo. A única limitação é vibratória. Se você conhece a vibração da pessoa, você realmente emite e essa vibração chega na pessoa. E é por isso, caros ouvintes, que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos dos outros, com o que nós falamos para nós mesmos, porque quem mais nos influencia somos nós mesmos, porque toda palavra, caro ouvinte, toda vibração, toda conversa, todo comentário que nós fazemos com relação a nós mesmos ou com relação a outras pessoas, isso envia energias que vão, que grudam na aura das pessoas e afetam as pessoas de uma maneira definitiva. E de certa forma nós estamos aqui transmitindo esse programa, caros ouvintes, porque nós temos certeza que isso é uma realidade. Apesar de eu não conhecer pessoalmente a maior parte dos meus ouvintes, eu tenho certeza que as vibrações que eu faço aqui vão até a mente de vocês, ouvintes. As emoções que eu sinto aqui emocionam vocês aí do outro lado. E tenho certeza, ouvintes, que as vibrações que vocês mandam, o carinho, às vezes as dificuldades, até os obstáculos que vocês sentem com relação aos assuntos, eu também recebo aqui, sinto, e a gente tenta sempre fazer um programa que se comunique de uma maneira melhor e mais comunicativa com vocês. E estamos chegando, caros ouvintes, no final do nosso primeiro bloco de hoje, que muito calmamente está introduzindo para vocês a temática dos planos de existência e dos veículos de consciência. Mas vamos fazer aquele intervalo, nos refrescar um pouquinho, e vocês ficarão aí com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se associarem, se unirem aqui com o nosso trabalho, caros ouvintes, para que nós tenhamos condições de continuar levando esse trabalho adiante. Muito obrigado, ouvintes, pela audiência. Vamos a uma pausa e voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, queridos ouvintes. Sim, queridos ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, que está dando continuidade ao nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. Estamos falando com vocês sobre os planos de consciência e também os veículos que nós possuímos para nos manifestar nesses planos. E não poderemos deixar uma vez mais de agradecer o prestígio dos associados da Loja Esotérica Virtual. Estão contribuindo conosco sempre, renovando as suas assinaturas a cada 6 meses e também trazendo seu apoio aqui à nossa atual campanha para que nós tenhamos um melhoramento aqui dos nossos equipamentos, para a compra de uma nova mesa de som, para a compra de novos microfones, para que nós venhamos a ter aqui eventualmente outros comunicadores e possamos sempre estar melhorando, aumentando a qualidade aqui dos nossos serviços. Muitíssimo obrigado a todos os nossos associados da Levir e a você que está se unindo agora aqui ao nosso trabalho. Também agradecemos muito especialmente. Mas vamos caminhando, caros ouvintes, com esse tema. E quando nós falamos veículo de consciência, essa é uma ideia também fundamental, caros ouvintes, que nós precisamos ter muito claro nas nossas mentes. Assim como existem os planos de existência, ou seja, o nosso plano aqui é apenas um nível, uma prateleira de várias outras que estão acima de nós, outros planos de existência. Também, caros ouvintes, a nossa atuação aqui se dá através daquilo que nós chamamos de veículo de consciência. Porque, fundamentalmente, ouvintes, nós somos espirituais. Nós somos derivados, emanados diretamente do coração da divindade, mas aquilo que nós chamamos de chispa divina, aquilo que brilha perenemente, eternamente no núcleo dos nossos corações físicos, essa chispa divina, caros ouvintes, ela pessoalmente não pode se manifestar aqui no plano físico. Aqui na matéria, caros ouvintes, ninguém nunca viu realmente uma chispa divina, ninguém nunca viu um espírito aqui passando para lá e para cá, porque a frequência, meus amigos, aonde está essa chispa divina é a maior das frequências que existe para o nosso período evolutivo. Então é impossível, caros ouvintes, que ela seja perceptível aqui pelos nossos sentidos. Então, quando nós começamos a peregrinar, caros ouvintes, nessa nossa caminhada evolutiva, o que a nossa chispa divina fez, caros ouvintes, foi começar a se revestir de matéria. Se nós imaginarmos aquela ideia da cebola, então a chispa divina seria o meio da cebola, caros ouvintes, e ela foi então se recobrindo de matéria, cada vez mais densa, até que ela teve condições, caros ouvintes, de chegar no plano material. Então, ela foi se revestindo de uma outra comparação que se faz aí, como se ela tivesse vestido uma roupa de mergulho, né? E um escafandro muito denso que permitisse então a chispa divina vir até a matéria e ter as experiências da humanidade que ela tanto precisa. Porque a nossa chispa divina, caros ouvintes, ela não precisa realmente evoluir nada lá no plano espiritual. Ela espiritualmente já é perfeita, porque ela está no seio de Deus, ela compartilha com Deus da onisciência, da onipotência, da ubiquidade, e realmente ela tem todos os atributos divinos. O que a nossa chispa divina, caros ouvintes, não tem é exatamente essa experiência que nós estamos tendo aqui. A experiência da humanidade, a experiência de ser um indivíduo separado, limitado na matéria e que, de certa forma, busca experiências, busca um autodomínio, um autoconhecimento, até que um dia, caros ouvintes, essa chispa divina consiga se manifestar perfeitamente através do corpo, através da alma, através da nossa emoção, da nossa mente, do nosso cérebro. Ela está buscando ainda essa experiência. Então ela usa essa matéria que ela se reveste, caros ouvintes, como veículo. E obviamente que todos nós percebemos que o corpo físico, ele é um veículo, caros ouvintes. Agora, o verdadeiro motorista que está dentro do veículo não é o próprio corpo, mas sim é a nossa alma. E a alma não é a nossa chispa divina. A alma é um intermediário, é um processo que evolutivamente surgiu através do contato da chispa divina com a matéria. Então foi se formando a psique, foi se formando a mente, foi se formando a alma. Então, nós temos falado aqui com vocês que existem essas três evoluções: a evolução das formas mortais, que são o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental. Existe a evolução psíquica, a evolução da alma, e existe a existência, ou por força de uma melhor palavra que nós não possuímos, nós dizemos a evolução espiritual. Mas a chispa divina realmente ela não evolui, ela simplesmente se manifesta em busca de uma experiência. E o corpo físico, ouvintes, ele é aqui o nosso carro, é o nosso, como dizem os nossos amigos que falam espanhol, é o nosso coche, que é a nossa carroça, na qual a nossa alma então tenta animar de todas as maneiras o corpo, insuflar nele emoções, né? Porque emoção quer dizer aquilo que movimenta. O que movimenta realmente o corpo é a emoção, caros ouvintes. Vocês estão aí me ouvindo e eu estou aqui falando porque tem alguma emoção aqui envolvida. Para vocês aprender esses temas, compreender, estar aqui diariamente comigo é uma emoção. E para mim que estou aqui, com certeza é muito emocionante, me motiva muitíssimo estar a serviço de vocês, estar transmitindo esses conhecimentos e comentando esses conhecimentos. Então, o corpo, meus amigos, ele é veículo da nossa alma. Nossa alma, ela tenta comandar o corpo através dos sentimentos e através dos pensamentos. É muito mais fácil controlar o corpo com emoções. Infelizmente, isso é usado para manipular muito as pessoas. Nós vemos que no mundo existem muitas coisas que manipulam as emoções das pessoas. Mas, ainda no nível físico, caros ouvintes, existem coisas invisíveis, existem frequências que fazem parte do nosso corpo. Nós vamos ler aqui uma parte do texto A Consciência e Seus Veículos, que está lá na seção Curso de Teosofia, na seção de membros da loja esotérica virtual Alevir. Nós recomendamos aos nossos ouvintes que já são associados, se dirijam lá à seção de membros, acessem com as suas senhas e sigam até o curso de teosofia no texto A Consciência e Seus Veículos. Nós vamos mencionar aqui partes desse texto com relação ainda ao nosso corpo físico, ouvintes. Lá nós lemos o seguinte: assim, O corpo físico, que é constituído de sólidos, líquidos e gases, teria uma contraparte sutil, que seria constituída pelos quatro estados de matéria seguintes, chamados de éteres pelos ocultistas. Esse é um termo, caros ouvintes, que na literatura esotérica ocultista se ouve muito, a menção ao éter. E ele é mencionado, meus amigos, obviamente, como uma metáfora para aquela substância química que é chamada de éter, que obviamente todos nós, todos vocês já sentiram esse cheiro do éter em qualquer ambiente hospitalar. Hoje nem tanto, mas antigamente era um cheiro praticamente universal nos consultórios, nos hospitais, porque o éter é um antisséptico e ele é muito volátil, né? Ele evapora muito rapidamente, da mesma forma que o álcool ou outras substâncias. E esse evaporar, né? Ou seja, a substância estava ali fisicamente, daqui a pouco ela desaparece, então os ocultistas passaram a chamar a matéria invisível de éter, né? Então o nosso corpo físico, caros ouvintes, ele é composto dessas três substâncias, desses três tipos de substância que obviamente nós percebemos. Aliás, só percebemos para valer duas delas, né, que são o sólido e o líquido, porque os gases nós já temos uma certa dificuldade para perceber o nível gasoso, né? A nossa atmosfera é basicamente invisível e as nossas emissões, o que nós respiramos, o que nós expiramos, também é invisível. Mas além desses três níveis, sólido, líquido e gasoso, existem quatro níveis físicos que são chamados níveis etéricos, porque eles não são visíveis, mas eles são energéticos e estão aqui conosco. Então, essa contrapartida energética, né, etérica do corpo físico é chamada às vezes de corpo etérico, e em condições normais de vida ela interpenetraria o corpo físico, que se constitui de matéria mais densa. Por outro lado, por ela ser esses éteres, né, do corpo etérico, ser uma duplicata exata do corpo físico, célula por célula, ela é mais frequentemente conhecida como duplo etérico. São dois termos que surgem muito, principalmente na teosofia, né? O corpo etérico e duplo etérico. Quando vocês ouvirem, lerem a respeito de duplo etérico, isso significa que a energia invisível que está ao redor do corpo, ela duplica cada uma das estruturas materiais, cada célula, cada órgão, cada fio de cabelo que nós temos, ele tem uma contrapartida energética invisível. E como é que nós sabemos disso, caros ouvintes? Então, há experiências científicas, inclusive, a esse respeito, nós vamos citá-las aqui. O trabalho da parapsicóloga Thelma Moss sobre o efeito fantasma é uma das mais recentes evidências dessa função do duplo etérico. Em condições normais, o duplo não pode ser fotografado devido à sutileza dos seus constituintes. Porém, um campo elétrico é influenciado pela presença da energia que os corpos vivos possuem, ou seja, pela presença do duplo etérico. Tal é o princípio da fotografia Kirlian, caros ouvintes, que embora não possa fotografar diretamente o duplo etérico, fotografa o ar ionizado, né, pelo efeito elétrico chamado efeito corona e influenciado pela integração do duplo etérico, e dessa forma consegue ao menos a definição do seu contorno. Esse é o método, caros ouvintes, que hoje Cientificamente está provado que ao redor do corpo físico humano e dentro também do nosso corpo físico existe a chamada energia etérica, existe o corpo etérico, o chamado duplo etérico. Então foi um russo, exatamente chamado Kirlian, que inventou, sabendo que o campo elétrico reage com o nosso duplo etérico, ele criou uma maneira de que um filme fotográfico fosse submetido então a um campo elétrico, aliás de uma altíssima voltagem, né? Aliás, a máquina Kirlian que tira a fotografia Kirlian, ela tem assim alguns milhares de volts, né? Se bem que com a amperagem que não interfere com a nossa saúde física. Mas o que ele inventou foi o seguinte: a pessoa então pressiona normalmente a ponta dos seus dedos contra o filme fotográfico numa pequena câmera escura, né? A pessoa introduz a mão num saco escuro, preto, e ali ela coloca a ponta dos dedos sobre um filme fotográfico, que obviamente estando no escuro não está sendo velado, né? Não está sendo impresso nada nesse filme, e ele então, esse filme pressionado pelo dedo, é encostado numa superfície que está recebendo uma carga elétrica muito alta, de alta voltagem. Então aí surge o chamado efeito corona, né? O efeito corona é um efeito que os físicos perceberam que ocorre nos campos elétricos. Então aí se consegue então tirar a foto dos contornos que a influência do nosso duplo tem sobre esse campo elétrico pelo efeito corona. Então são fotos muito interessantes porque mostram normalmente ou um halo azulado ou um halo avermelhado, são as duas cores que mais aparecem, né? São fotos coloridas que muitos de vocês já devem conhecer, a foto Kirlian, e aí então surge a visão do duplo etérico. E o etérico, caros amigos, ele reflete muito claramente a saúde do corpo físico, né? Então se passou a ter uma interpretação da saúde energética da pessoa através da foto Kirlian, né? Se a pessoa está com muita vitalidade, com pouca vitalidade, se ela está depressiva, se ela tem doenças. Os estudantes da fotografia Kirlian foram então compreendendo que as cores que aparecem nessas fotografias revelam exatamente como está o estado mental, como está o estado da saúde, das emoções, dos sentimentos da pessoa que então tira a fotografia Kirlian. E o efeito fantasma que está sendo mencionado, e da mesma forma que existe a dor fantasma, né? Quando a pessoa amputa um membro do seu corpo, de certa forma o corpo ainda continua com uma memória, né? Que pode ser uma memória puramente física, puramente neurológica, né? Da existência de um órgão. Mas com relação à foto Kirlian se verificou o seguinte, né? Que uma folha recém-tirada de uma árvore, e a folha também obviamente tem um duplo etérico, porque ela é viva, né? Ela está ligada com a energia do nosso planeta, né? Mas então se toma uma folha de uma árvore, mas com parte de sua superfície cortada ou destruída. Então, e essa experiência revelou o quê, né? E aí nessa foto se revelou que o contorno original daquela seção que foi tirada, que foi cortada ou que foi destruída, ela aparece na fotografia Kirlian, né? Como se ainda estivesse inteira. Então isso é muito interessante e qualquer pessoa pode reproduzir essa experiência, pegar uma folha, cortar uma parte dessa folha e ao se tirar a foto Kirlian, ainda aparece o contorno perfeito da planta como se ela não tivesse sido cortada, o que demonstra que a planta também tem, então, o contorno energético e o duplo etérico ainda está ali perfeitamente. Então, esse contorno é o que continua aparecendo mesmo sem a parte física correspondente. E isso foi chamado de um efeito fantasma e se deve à presença do duplo etérico da folha. E também o duplo etérico tende a exercer sua função moldante no sentido de orientar o crescimento das células físicas e, porém, se a lesão é muito grande, ela afeta o próprio duplo, gerando uma irregularidade no fluxo das energias do corpo físico, que gerará no devido tempo também um processo físico ou uma cicatriz física, né? Então, no caso do ser humano, esse processo fantasma ele não aparece tão nitidamente quanto nas folhas, mas a dor fantasma que os pacientes de amputações relatam, ela tem um pouco a ver também com esse processo. Agora, naturalmente, caros ouvintes, para nós encerrarmos esse interessantíssimo assunto de hoje, né? E nós falaremos aqui apenas uma pincelada sobre a segunda função que o duplo etérico tem. A primeira função é ser um molde do corpo físico, é o molde energético do corpo físico. E a segunda função é de absorção, né? É a absorção, a especialização e a distribuição da energia vital que vem, que é proveniente do Sol, que é conhecida pelos hindus como o prana, né? Ou pelos chineses como o qi, né? Ou, como eu tenho dito aí nas minhas palestras, pelos baianos como o axé, né? Ou seja, o prana, caros ouvintes, o ti, o axé, na verdade é uma energia que vem da mesma forma que nós sentimos o calor, essa vibração intensa que vem do sol. Dele vem, na verdade são três energias que emanam do sol, o prana é uma delas, e o nosso corpo etérico ele tem a função de se abastecer dessa energia do prana e fazer com que ela circule por todo o nosso corpo, pelo nosso sistema nervoso. E é por isso que os hindus chamam o duplo etérico, né, com a língua clássica da Índia, né, o sânscrito, eles o chamam de prana maya kosha, né? Prana, a energia, maya, o corpo ilusório, obviamente, porque ele apenas só existe enquanto ele está ali montado, e kosha, que é veículo, corpo. Então, prana maya kosha é o veículo do prana, é exatamente o nome que os hindus dão para essa montagem energética, toda essa distribuição energética, essas correntes energéticas que estão ao redor do nosso corpo, que são visíveis por meio da fotografia Kirlian. E o duplo etérico, caros ouvintes, é o responsável, na verdade, pelo grande milagre da vida, que nós, a nossa ciência, caros ouvintes, nunca vai descobrir enquanto ela imaginar que a vida aqui na matéria é apenas celular, é apenas uma vida biologicamente mantida por coisas e por energias físicas visíveis, mesuráveis, né? Porque se não fosse, caros ouvintes, essa energia do duplo etérico, nós não estaríamos aqui. O que dá exatamente a coordenação, o conjunto que fazem com que o corpo físico seja o veículo realmente para a alma é a energia etérica. E é isso, é essa energia, caros ouvintes, que faz com que aquelas primeiras células, quando começa a se desenvolver o feto humano, caros ouvintes, quando se encontra ali o gameta sexual masculino com o óvulo feminino, essas células, caros ouvintes, são apenas ácido retinóico, ou seja, são apenas vitamina A praticamente pura. E a ciência, caros ouvintes, jamais vai descobrir, apenas por meios físicos, o que que leva essas moléculas de vitamina A se desenvolverem e se especializarem, umas formando o cérebro, outras formando o sistema nervoso, outras formando os ossos, formando os órgãos, as cartilagens, a carne do corpo, as suas veias, o sangue, a linfa, a nossa pele, ou seja, toda a manifestação do corpo, ela é comandada pelo nosso duplo etérico. É ele, caros ouvintes, o duplo etérico que contém a informação do karma que nós trazemos de vidas passadas. É sobre esse duplo etérico, caros ouvintes, que os anjos imprimem o modelo do nosso corpo físico para que ele então venha ter a sobrevida de uns tantos anos, para que ele tenha tais e quais doenças, para que nós tenhamos uma vida saudável ou que nós tenhamos alguma deficiência. É na energia do duplo etérico, meus amigos, que está a verdadeira informação oculta, esotérica do corpo. É nesse corpo esotérico, nesse corpo etérico, meus amigos, e que é esotérico também, porque ele é oculto, ele é invisível. É sobre esse corpo, caros ouvintes, que são feitas as intervenções, as cirurgias espirituais. Muitas pessoas creem que não existem, mas existem sim, caros ouvintes. É possível curar uma doença física simplesmente alterando o que está acontecendo na energia do duplo etérico. E, na verdade, caros ouvintes, o que acontece no físico primeiro acontece nos planos espirituais, depois vem para o duplo etérico e só finalmente é que vem até o plano físico. O plano físico é o último nível, o último estágio de descida de uma energia e da manifestação do nosso karma. E tudo isso, meus amigos, vai nos dando uma visão realmente da grandeza, da magnitude que já é tão grande do ser humano, como o ser praticamente mais complexo, mais inteligente, mais vivaz aqui desse plano material. Mas quando nós vamos estudando esses temas da nossa constituição invisível, fica ainda, meus amigos, mais aumentada a nossa admiração da perfeição, meus amigos, que o universo traz para nós, para que nós possamos estar aqui agora. Então nós estamos estudando esses temas para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento. É isso que nós desejamos a todos os nossos ouvintes. E com essas palavras, queridos amigos, ouvintes da Rádio Esotérica FM, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Muito grato pela audiência. E convidamos a todos para uma última vibração, para que nós encerremos com chave de ouro mais esta aula, mais esse programa aqui do nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. Fechemos nossos olhos, ouvintes, e vamos uma vez mais sentir o ponto do batimento cardíaco. Sintam seus corações pulsando. No silêncio do nosso corpo, caros ouvintes, pulsa a vida do universo, assim como o sol aumenta e diminui a sua atividade a cada 11 anos, aqui dentro do nosso peito, 70, 80 vezes por minuto, o nosso coração pulsa. Mas lá dentro, ouvintes, nós vamos visualizar uma coisa mais profunda. Visualizemos uma vez mais aquele brilho intenso, aquela luz da nossa chispa divina, como uma maravilhosa gema, um grande diamante que cintila sobre o lótus do nosso coração, repousando sobre a nossa natureza física. Essa luz, caros ouvintes, brilha intensamente. Visualizemos essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando, harmonizando, curando todos os nossos órgãos. Visualizemos essa luz se expandindo além do nosso corpo, se projetando à nossa frente, que nós possamos sempre, ouvintes, caminhar os passos da nossa evolução, iluminados, sintonizados com a luz que vem dos nossos corações. Procuremos, ouvintes, nesse momento, internalizar, compreender, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Uma vez mais, agradecemos o prestígio de todos vocês. Nos despedimos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, que vocês possam refletir sobre as palavras do programa de hoje e que nós estejamos aqui com muita saúde, com muito entusiasmo nas próximas ocasiões desse programa. A todos, desejamos uma maravilhosa noite. Esperamos estar com vocês nos próximos programas e nos despedimos enviando a todos um forte, um fraternal, um caloroso abraço, caros ouvintes. Aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.